maior que o nosso mais possível. Estava falando alguns sinais, eu sou 01 no meio, identificação, salvo tráfego, redução 44, 510. Eu tenho que abrir uma cidade baixa, próximo, cidade baixa do Alfim, condição 44. 0,8. Confirma manter a prova até 2 mil pés, do viés de atuência? 3 mil pés. Manter a prova até 3 mil pés, salvo controle de 08, grátis da prova, do viés de atuência. Controle Salvador, para passar a Juliette, as coisas pegam a descrição no site, na escuta. Capitão Juliette, Oscar, Whisky, vai ser a minha indicação? Estimação ajuste no 020, a pista aparentemente molhada na segunda metade em diante. Reporte visual com carro. Sente, já está visual com o campo, fica molhada, segue a aproximação, minha 311. Estarão de 080. Bom, código 080, o Júlio é de Açores. Recolhe na vertical do RMAR e mantém a vertical da mesma, aguardando para o cruzamento da final da 10. Entra no 30 graus no 59. Então, escolhe o solo. Estou para o uísque e aguarde para o cruzamento da final da 10. Reporte visual com 320 na linha aqui final. Poxa, 63 no 1, curso autorizado, pista no 0, vento no 30 graus, 159. Sua esquerda, helicóptero de colônia do Neymar, vai cruzar o final da 10. Agora 56. Seguinte, disponível da 10, ciência de tráfego, confirma o vento, cara? 1 no 30 graus, 1 no 5 graus. 1 no 30 com 15, graças. Agora eu saio no modo Charlie, eu tô com o Oscar, com o Sequilo, agora 5,9 milhas, norte do Salvador, fez isso na terminal, para que existe informação de voo e alerta, achando que eu conheci. No 2085, até o 995, 44, vai cruzar bem os seus em direção a Veracruz. Hoje é bravo na escuta do controle Salvador. Foi a linha litoral e agora é em 2 meses. Agora, se for a gestão de agravo. localizador, a pista viva, tá bom, 230. Olá, 230, eu chamo a torre em 118 do São Francisco. 1895, bom dia, 230. Muito bom dia, só para a questão de Arana. A montanha já grava uma atenção de pés, linha do litoral. A montanha já é com o litoral, só me lembrava. Região 07, confirma as coordenadas geográficas do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, pistão 0, vento 1,20 graus, 1,4 nós. Agora sem chuva sobre o campo, pista molhada, na segunda metade em diante. Atlético de Pouso, aula 0,930. No 71, nós temos discussão, nós temos chegada Golf para 4.6, a gente chama de abrigado. É, só no setor sul está cruzando o aeródromo neste momento, após o voo ali mantém na pista no zero, está igual acontece mais não? Bom, o setor do tráfego cruzou lá, a pista, a pista que está batendo. Cruzando 3.000 para o 80. Ok, obrigado. Vou passar mais um sinal aqui, eu consigo entender? Vou passar mais um sinal aqui, ainda não escuto o controle. O meu tom já gravo tráfego 3 horas e 2 mil, mesmo tendo 500 pés sobre o meu pé de baixo, rádio tão cortado. Não, 3 horas. 3 horas, 2 mil, 500 pés rumo oeste, rádio tão cortado. Na minha 312, o vento, ONU 0 graus, ONU 4 nós, eu de decolagem na zero. Minha 312. Motor 3304, ponto 0 pronto. 1-0, o TAM 3304. Bom dia, Lima 1-0, 3304. Bom dia, Brasil, não atrasse o seguinte, eu quero reportar o seguinte para a coordenação. 1-4, ¿sí? 1-4, 1 directo aquí. Sí, 1-4, sí. O control, ¿ya autoriza prueba directa por el área o directo aquí? Eu quero usar o meu serviço de chão de Jorge Alfredo. É, por aqui, direto. Taxi, alívio, acionamento e chão, taxi. Horizonte, Edson, 2-1-7-1-2-0, autorizado, decolada 1-0, vento é 1-3-0 graus, 1-5 nós. Ali decolada 1-0 também, 1-3. Chegou 2171. Chegou 2171, chegou tudo no 8-9-5. 8-9-5, gol 2171. Bom dia, gol 2171. Gol 2171, aguarde autorização de pouso, o ajuste é 1020. 1020, aguardado. é colado aos 33, chame o controle, 120 da cima 8. A condição do motivo, a condição do 7-9, a pista está úmida, devido à chuva recente. Recente, livre pouso, 1-0, 1-2-1-7. Autorizado o táxi via pista no 7, reporte a linha de pronto para decolagem. O azul 9222, autorizado decolada 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-5 nós. Decolando aos 39, chame o controle de Salvador, 120, décima 8. 308, com o controle 9332 Azul, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, Azul 9322. Azul 9322, com o controle da Armada Colagem, subversão da Armada 1, transição a Lessa, para o nível de voo 340. Sente a Voruno via Lessa, 340, 9322. Oscar, o Whisky, fome pra seguro 11 horas 3, meia milhas, como sudeste, mantendo o nível de voo 1-0, sigam 2-2. Juliette, Oscar, o Whisky, 1-0 milhas noroeste, 2-0, Salvador, serviço a dar terminado. Para serviço de informação e alerta, chame o centro Recife, em 1-2-6-8-5, alterno 1-2-5-4-5. E os controles são escutados ao Delta, mas eu estou aqui. Oscar Golf X-Ray, a sua identificação do serviço chegado do Bombeiro de Ouro para o nível de voo 060. Chame o Kilo que vai ser decolado aos 4-2 e chame o controle 120 décima 8, prossiga para o corredor AGR. 208, o que vai ser? 1-2-5 décima 1, alterna 1-2-3 décima 8. Estabilizado, informa o tráfego 1 hora, 1,5 milhas, botando sobrevoo próximo do litoral, 26. Vamos com as 4. Estão autorizados, estão Romeu Vitor, Hotel Delta, confirme o destino? Oscar Golf X-Ray, chegou até 1:08, pessoal, mas... Romeu, Márcio Golf, deve ser chegada a mão para 4.000 pés, deixa eu ver, já. Oscar Golf X-Ray, chamou? Oscar Golf X-Ray, na final da pista 1-0 avistado. Teste, Oscar Golf X-Ray, continue na final da 1-0, aguarde a pista livre, o ajuste é no 0-2-0. Comigo, 20, aguarde a pista livre, Oscar Golf X-Ray. Vitor Hotel Delta? A sua terra do Arco-Índia vai passar entre Duna e Silva, é o Vitor Hotel Delta. Gente, eu tô falando do Vitor Hotel Delta, tráfego agora próximo ao externo e aproximação. Autorizado pela Índia Arco-Índia, cruzamento nacional entre Silva e Duna, é parte de Jardim. Só para avisar com o Vitor, o Carro identificando Serra Índia Índia, o Vitor Antônio, que se verifica em 37. Foi autorizado na 1-0, vento 1-3-0 graus, 2 e Loro Norte. Dado pouso na prisma 0, Oscar, você quer. Alguém 9-2-2-2, chame centro de Recife, em 1-2-1-8, até 9-3-5-3. Oscar Golf X-Ray, solo 57, chame o solo 21-9. O Salvador está na escuta. Meta é 1-3-0 graus com 2-0-9. decoração delta, do tráfego sentido no portal, serviço livre. Livre, uma bota. Celemia 319 autorizado a decolar da 10, com vento a 130 graus, 20 nós. A gente decola 50, Celemia 319. chave a pista e retorna para o pátio 5. Afirmativo, táxi via pista, reporte para o regresso ao pátio. Controle, Salvador, bom dia, azul 2780, com a Sierra. Salvador 2780, sem identificação, eu sabia a chegada... Salvador 2780, contato radar 64000, gente, Salvador, vista para o nível 050 na prestação. 050, poderia confirmar, por favor? 050 na prova de ITAP. Já tem, autorizado 050 na prova de ITAP. A senhora decidiu se a partir da presença ou pode ser ideal? Gente, eu gosto de livre estacionar. Bom dia. Chanel V3 não decolado ao 05, chame o controle do lado da cima 8. Está 10 contabilizado. Peço 2000, não está contabilizado, mas é a boa comida. Chanel V3 3.8.9.5, sem identificação, e se deixa cada vez mais um parâmetro de voo 050, reduzir para 2.0. Charlie, ele é o campo de São Mike, é a Rufa. Tá, Mike, eu tive comigo na noite de saúde. Então, Salvador, Papá Romeu, Mike, Serra Golfo. Papá Romeu, Mike, Serra Golfo, eu diga. Serra Golfo, estabilização LF, Capé Golfo, Capé Sala, Sonzo na 1-0, e embarque de passageiros na 4-3, após o reacionamento, taxa para Papa. Quentinho, Papá Romeu, Mike, Serra Golfo. Autorizado o pouso na 1-0, o vento é 1-2-0 graus, 2-0 nós. Quanto a condição, qual é o próximo da fé? Ok, ele será informado em fé do desembarque.